Esse é o Rubi. Rubi. É festa. É Lendário Rubi. É Lendário Rubi. Vamos lá, vamos lá. Pega tua patroa, vem pra esse salão. Vem recordar o lendário. Praticamente só começando a tua noite. Tu vai sair ou não vai? Hoje eu vou sair pra procurar você. Essa noite eu tenho que te encontrar. Já faz algum tempo que a gente não se vê. Te amo demais, não dá pra te esquecer. Puxa tua madame, vem pra frente do lendário, meu irmão. Bora, Salinas, bora recordar. Nosso amigo Manel do Império Amazônico, ele manda pra Adriana essa música aí, ó. É doido. Olha quem chegou, Doguinha. DJ Tubarão. Agora sim, vou pro salão e quem me perturbar, vou dar-lhe só na fuça. Nosso amigo Berg, grande Berg, bora pra cima, arqueiro. Sozinho no quarto e lá fora a chuva que cai. Eu fico pensando nos momentos que não voltam mais. Rubi. No peito um sufoco, o amor precisando sair. É desse jeito, Salinas, nosso Rubi. Nas mãos um nervoso e um choro querendo. Nosso amigo Bibico, o seu amor raiz aqui em Salinas é muita onda, hein? Aquele abraço, né? Pretinho do Acará na luz, você tá bem com a gente? Aquele abraço aqui do Tubarão, hein? Os travesseiros, seu perfume gostoso, ainda sinto. E na cabeceira, sua foto, um sorriso, um pouco. As lágrimas nascem sem que eu possa ao menos evitar. Meu parceiro Zé Luiz das Bombas, junto com o Andrezão, já por aqui. Aquele abraço forte aqui do Tubarão, hein? É pra te recordar com teu amor. Por isso eu lhe peço que venha depressa. Me aperte, me abrace, não vá me deixar. Lá fora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso sem você. Nos longos caminhos que tive que andar, na tristeza. nosso amigo Danilo da Família Real tá com vocês também. Aquele abraço aqui no Tubarão, Danilo. Olha só, tem CD ao vivo pra vender, hein? Primeira parte do Rubi, DJ Jarinho. Olha a saudade chegando em Salinas, de jeito Marão já detonando. Eita, são! Se voltar para mim, te perdoarei. Por todo o amor que sinto por ti. Olha a Patrícia, a Cristina também, o Zico, o Cheiro, a Nádia, a Nádia, o Rony, o Tom, o Guilherme, todo mundo junto por aqui, obrigado, hein? Vou te conversar. Olha a nossa amiga Cléo da Ponte, o Zinho de Paragominas e a Denise Reis, obrigado. Meu amor, alô, DJ Tubarão, meu grande amor, volte pra mim. Nossa amiga Belzinha, essa passageira que não perde uma. Alô, Vívia do Distrito! E aí, Bruninho, o sol também. E o Sapulha taxista, na moral. Meu amor, meu grande amor, volte pra mim. Meu grande amor, volte pra mim. Dá-lhe, meu lendário. Bora mais uma, bora recordar. Olha o peitinho, cabeça branca, meu irmão. Irmão, pelo amor de Deus. Todos me condenam por onde eu passo. Que são de saudades. Ai. As canções que eu faço. Podem até dizer que sem você não sei viver. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Nosso amigo Rafael Pintura de Santarém Novo. Tá com a gente, vem aquele abraço aqui do Tubarão, maninho. Eu passo correndo, logo comentam que eu estou sofrendo. Podem até dizer que sem você não sei viver. É o nosso lendário em Salinas. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Ninguém tem nada com isso. A vida é minha, quem sofre. Quando o homem alija, a mulher fala: vou-me embora daqui, mas aonde eu chegar? Quem souber minha história, para os outros vão contar. Brigo com o mundo, enfrento tudo enquanto eu viver. Daqui, mas aonde? chegar. Bora se ligar, Dodô, bora se ligar. Quem souber minha história, para os outros vão contar. Eita, Sarina recebendo o lendário Rubi. Nós já viu o Castanhal, botou da Quixiça, da ponta da agulha, mandando o seu alô aqui do Rubi. Obrigado, hein? Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Mas vou brigar se alguém falar. Bora mais um, meu lendário! É a saudade pra você, meu irmão. Meu amigo Kevin Lima, o Dean, o Marquinhos de Bragança, valeu! Hoje eu vou tentar mais uma vez. Rubi. Esquecer o que você me deu. Olha, toda a equipe Foto C3, já por aqui também. Não batendo a sua foto na hora, hein? Só chegar juntinho aqui atrás. Agora o que importa é só. Meu amor, eu choro tanto, com vontade de te ver. É a saudade gostosa do céu. Volte logo, meu bem, porque sem você não sou ninguém. Volte logo, meu bem, Valdo Gravações CDs. E a gente está gravando o CD do Tubarão. Ao vivo e Salino, seu lendário Rubi. Hoje eu vou tentar mais uma vez. Esquecer o que você me deu. Não vou deixar. Nosso amigo Henrique Moreno já com a gente, sua esposa Camila, lá do Ceará, e o Ceará Moto Taxista. Valeu, Ceará! É velha guarda, pega a tua patroa, te puxa aqui pra frente. Vem recordar de verdade aqui do Rubi. Tá só começando, tem muita lenha pra queimar. Minha vida é triste, lembranças do passado ferem o meu coração. Sempre machucando, saudade vai entrando, me trazendo. Nosso amigo Rafael Peter, lá de Mirabas, do Clube Independência. Aquele abraço, meu parceiro, pode crer. É diferente, rapaz. Por aí, enquanto no meu toca-fita, nossa música de amor e flor tão bonita. Bora, Solinas! Olha, Janilce, Janilce Pressão, o Léo também, o Nico, de, a Débora da Família Cinza, todo mundo por aqui, obrigado, hein? Dois apaixonados, cheios de esperança. Eu? Eu, você, você e eu. Foram tantos sonhos, loucuras, fantasias. Como posso esquecer? Beijos e abraços, você era só minha. Mas veio um dia um triste adeus. Cada um foi do seu lado, mas a música ficou pra recordar nosso passado. Luzinha recordando. Essa música lembra um tempo bonito que não volta mais. Olha, amiga, também Andriele, o Mano. Andrelina tá com a gente, o Machó. O Baru, Nilde. Reinaldo. A Franche, o Peladinho, todo mundo junto aqui. For podre que se quebre, porque tu és meu amor, meu grande amor. Olha o Zé Luiz, olha o Alex do Cuiarã na zona área também. O Alex do Camelândia, o Júnior de Salinas e Geinaldo Moreno. Obrigado por você, meu amor. Tá de Tubarão. Além dessa fronteira, deixei meu coração a palpitar. Muita noite pra vocês. Por isso que eu sinto toda essa emoção. Olha, gente, deixa eu anunciar aqui nas barracas aí da Glacial. A Glacial apenas 2,50, viu, filho? Sem você, meu amor, não sou nada. Não consigo viver triste assim. Volte logo, meu bem, eu te espero. E darei tudo que existe em mim. Sem você, meu amor. Meu bem, eu te espero e darei tudo que existe. E aí, turma? Dá-lhe, meu Rubi. Lendário. Além dessa fronteira, deixei meu coração a palpitar. Nosso amigo Elchim, a Socorro também com a gente, recordando. Abraço do Tubarão, pode crer. Da Top Mac Lotações. Obrigado, hein? Sem você, meu amor, não sou nada. Não consigo viver triste assim. Volte logo, meu bem, eu te espero. E darei tudo que existe. Bora, Andrachão, como é que é? Sem você, meu amor, não sou nada. Não consigo viver triste assim. Volte logo, meu bem, eu te espero. E darei tudo. É a nossa saudade, é o nosso lendário. Tua madame vem pra esse salão. Vem recordar que tá só começando. Tem muita lenha pra queimar, Salinas. Ao pôr do sol, eu vou te dizer que o nosso amor não pode morrer. O som das estrelas. Quando as estrelas no céu despontarem, vão dizer que a lua. Sabe do carinho da galera da tribulação da embarcação, Deus é fiel de Maracanã. Valeu! E raia no meu coração. E então eu serei amor, o sereno e o luar será você, ardente de paixão. E raia no meu coração. DJ! Nosso amigo Nico da Cidade Nova também por aqui, valeu! Eu vou te dizer aqui que o nosso amor não pode morrer. E as estrelas? Quando as estrelas. Bora, Dodô, bora, Dodô! No céu. Olha, a gente tem copo aqui, personalizado do Rubi, é só chegar juntinho. Eu fiz pra você. A galera do Dagão Prime, valeu! E o luar será você, ardente de paixão, que raia no meu coração. E então chuva, Salinas. Faço tudo pra te encontrar. Meu amor, você não está em nenhum lugar. Tá aqui no sal, meu irmão. Preciso tanto de você. Sem você. Meu parceiro Bibico, ele e a Raíssa, casal considerado aqui do Rubi, hein? Fico louco até só de pensar. Falta da cachaça. Que você esteja amando outra em meu lugar. A você me dediquei. E meu amor te entreguei. Bora te puxa pro lendário! Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Nosso amigo Danilo da Família Real tá com a gente, hein? Olha como a galera tá invadindo a praça principal aqui de Salinas pra curtir o nosso lendário. E claro, só tem a agradecer. É o nosso Rubi. Faço tudo pra te encontrar. Meu amor, você não está em nenhum lugar. Olha o Giovanni também, o Renan. Preciso tanto de equipe Seca Boteco com a gente. Valeu! Sem você não sei viver. Aqui. Fico louco até só de pensar. Que você esteja amando outra em meu lugar. A você me dediquei. Meu amor, te entreguei. E a nossa seleção é campeã e pronto, meu irmão. Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Olha o Bebezão já na área. Bora, Bebezão, como é que é? Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Dá-lhe, meu lendário! Lendário Rubi! Bora, Salinas! Te puxa e vem recordar! Louco desejo por você. Vem agora, Valtercita Aguicista, tá com a gente. Ele e seu grande amor da pousada São Luís, aqui do Rubi. Obrigado, velho guarda. Louco desejo de você. Mais uma noite sem te ver. Dito teu nome bem alto ao vento. Olha, você é proprietário de um carro, uma Estrada Prata. O meu com a placa DPP2972, teu carro tá guinchado, tá, filho? Meu travesseiro também sente a falta. Dos teus abraços e beijos molhados. Um louco amor pode até machucar. Mas só assim, meu amor, sei te amar. Bora que é o lendário Rubi! Mas só assim, meu amor, sei te amar. Eu vou te amar, eu sei te amar. Eu vou te amar, eu sei te amar. Alô, galera da saudade! Aqui quem fala é Jorge Luiz da Rádio Metropolitana FM. Eu também tô ligado na melhor seleção de saudade do consagrado DJ Tubarão. Alô, DJ Tubarão. Grito teu nome bem alto ao vento. Pois você não sai do meu pensamento. Meu travesseiro também sente a falta. Etuba! Um louco amor pode até machucar. Zé Luiz das Bombas já tá com o Tubarão. mas só assim meu amor sem te amar. Um louco amor pode até machucar, mas só assim meu amor sem te amar. Eu vou te amar, eu sei te amar. Dá-lhe meu lendário! Bora mais um, lendário! Lendário invadindo Salinas, é verão 2019, assim, ó! Não sei por que nosso amor ficou assim. A gente vive brigando. Olha a quadrilha cômica, perigosa, peruas, já com a gente, pode crer! Do que eu falo, você não acredita em mais nada. E diz que eu sou um snob, que eu tenho. Diz pra mim o que é que eu faço pra você compreender que eu gosto tanto, tanto é de você. Não escute o que outros falam, é meu mundo, pode crer. Confesso se errei, Rubi, foi sem querer. Meu amigo Peru tá com a gente, é bem o Denilson. Aquele abraço forte aqui do Tubarão, pode crer. Nosso amor ficou assim. A gente vive brigando sem razão. Do que eu falo, você não. O nosso amigo Júnior, a classe. A Rogério também, Rogério, o Nenel, o Alan, o Chico e o Gabriel curtindo o lendário. Obrigado. Eu tenho outro alguém. Lendário. Diz pra mim o que é que eu faço. Eu gosto tanto, tanto é de você. Não escute o que outros falam, é meu mundo, pode crer. Confesso se errei, foi sem querer. Confesso se errei, foi sem querer. Nosso amigo Parará tá com a gente, abraço, Barão. Quando acontecer, mas logo florescer, ter uma vida normal, e meu amigo legal. Tudo que toca, só me resta dizer, porque tudo na vida me leva a você. DJ Nando Moreno, já por aqui. Nosso amigo Porrada, eu digo, já não me deu. Tá por aqui também, na moral. Porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. Alexandre também do Guto e seu irmão Alex, curtindo o som do lendário, obrigado! Eu sempre acreditei nesta paixão, não quero nem pensar em ilusão. Eu acredito muito, é no meu. Obrigado, Zé José Luiz Pelago, valeu. DJ Bruninho, som já por aqui. Nem que o mundo tenha que saber o quanto eu amo. Homem lá de Bragança, tá por aqui, só na manha. Este caminhão veneno, valeu. Nem que o mundo tenha que falar, mas vou te encontrar. Nem que o mundo tenha que saber o quanto eu amo você. Nosso amigo Júnior, lance das perigosas peruas. As perigosas peruas é tudo encumbada, meu. Tá doido? Eita, que é muito abraço, meu irmão. Olha o Gabriel também, o Wesley, a Cris e a Laís, na moral. Porque sem avisar sumiu de mim, me deixando tão sofrido assim. O que posso fazer pra ter você? Sempre acreditei nesta paixão. Não quero nem pensar em ilusão. Eu acredito muito, é no meu coração. Nem que o mundo tenha que saber o quanto eu amo você. Nem que o mundo tenha que falar, mas vou te encontrar. Nem que o mundo Imagine por aqui, o Cerazinho também, todo mundo curtindo a gente, obrigado. Parecia me dar bola, no segundo vi que estava apaixonada, não pude em nada pensar. Eu queria ser a sua namorada, para ele poder me beijar. DJ Jampoi, Peru, sua esposa Márcia, aquele abraço, Zileide e sua irmã, tenha um som, valeu. Bora, Xalina! Nosso amigo Louro das Perigosas Peruas, Gênios da Saudade, já por aqui! Dá-lhe, meu Rubi! Tem muita lenha pra queimar! Nosso amigo Henrique, completando mais um ano de vida. Valeu, valeu! Conheci um garotinho, Rubi. É um gatinho lá da escola. Ele olhou pra mim sorrindo e parecia me dar bola. No segundo vi que estava apaixonada, não pude em nada pensar. Eu queria ser a sua namorada, para ele poder me beijar. O lendário chegando pela primeira vez aqui no Sal, aqui em Salinas. E a galera tá dando valor. Eu também tô dando valor nessa galera. A galera quer beber. A galera quer curtir no lendário. Bora! Primeiro e que ficou na lembrança do amor. Lembra a chave do carinho, Celso, minha França. Celso, motorista da empresa Via Loki do Distrito, tá aqui. É o som que a gente quer, é um cristal poderoso, o sonho de toda mulher. Rubi. O som cristalino de amor e paixão, que mexe e remexe com meu coração. Gostoso de amar, de dançar, de curtir. mexe com meu coração. Gostoso de amar, de dançar, de curtir. E aí? É o poderoso Rubi. É o Rubi, meu irmão. Rubi. Nosso amigo Matheus, também o Jails. Do Brasileiro Santarém Novo, valeu! Rubi, Rubi, Rubi, é o poderoso Rubi. Rubi, Rubi, Rubi. A minha xixa tá por aqui, bora bicolô! Rubi, Rubi, Rubi, é o poderoso Rubi. Rubi, é o Beto. Já! Salinas! Nosso amigo André, aquele abraço do Guarano C. Abraço forte, aquele tubarão, valeu! Sou cavaleiro, eu sou. Toda a galera do quiosque Mangueirinha tá com a gente também. A Conceição Josias. Odeste, nosso amigo Formã. Vou descendo, viu a rema. E a Chilena, valeu! Sou canoeiro, vou bem ligeiro, remando sem. DJ Maluquinho na área. Sou canoeiro, vou bem ligeiro, remando sem parar. Sou canoeiro, eu sou. Vou descendo, viu a rema. Sou canoeiro, eu sou. Vou descendo, viu a rema. Quadrilha Cômica já por aqui. Café com Bobagem. Campeão Intermunicipal de Quadrilhas Cômicas. Valeu! Subindo o Xingu, e o Tapajós e o Pacajá. Bora dançar, bora dançar, bora dançar, bora dançar. Assim, ó! Chegou nosso amigo Rafael Peter de Piraba, chega com a gente. Vão no amor. Se você é careta, fique logo ligado. O traficante chegou. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado. Com o pó do amor. Só com o pó do amor. Com o pó do amor, você viaja nas ondas no mar da paixão. Fica sintonizado, totalmente ligado. Se você é carente, venha ser dependente desse rol natural. E esse seu traficante tem amor o bastante pra elevar seu astral. Bora, Chalina! Sou traficante. Tá fazendo a presença aqui, a família. Não te envolve, nosso amigo Gabriel, René. O Vânis, o Mateuzinho, todo mundo de Capanema por aqui. Sou traficante. Sou traficante do amor. Bora dançar no lendário! Já! Olha o Petinho no salão! E as varejeiras! Cisca, cisca. Varejeira, dança comigo a noite inteira. Cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. Ela está em todo lugar. Ela gosta de farrear. O que que ela é? Ela é a dama da noite. Passarinas! Cisca varejeira, eu quero ver você dançar no balanço. É, Bibico começou, pressão, Bibico. Junto com o seu amor Raíssa, curtindo o Rubinho, obrigado. Prestinho do Acarã, Ana Lúcia, valeu! Cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. Cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. Bora, mais uma, mais uma. Nossa amiga Miriam do Quiosque da Loura, obrigado, hein, valeu! Eu vim aqui só pra te ver. Aqui. Oh, meu amor. Eu tô ligado em você. Eu tô que tô. Eu vim aqui só pra te ver. Oh, meu amor. Eu tô ligado em você. Eu tô que tô. O meu coração já não suporta a solidão. Ficar aqui sozinho, só olhando pro salão. Nosso amigo terror do Carmelanja e o Júnior de Salinas. Aquele abraço aqui do Tubarão, valeu! Dá uma chance. Olha, tem CD ao vivo da primeira parte, hein? É só pegar o teu CD. Eu vim aqui só pra te ver. Etuba, detona, meu DJ. Deixa comigo, é um prazer sempre chegar em Salinas e detonar as melhores pra essa galera. Tá só começando a nossa noite, meu irmão. Eu vim aqui só pra te ver. Aqui. Oh, meu amor. Eu tô ligado em você. Eu tô que tô. Eu vim aqui só pra te ver. Nosso amigo Andrezão manda um alô pro seu grande amor, a Paula. Você. Eu tô que tô. Só na mãe. O meu coração já não suporta a solidão. Cara aqui sozinho, só olhando pro salão, não dá. Eu olha, quero... te pede com muito carinho, você que tá pedindo o seu abraço, chegar aqui com o celular que é melhor pra gente, tá? Por favor, não despreze o meu amor. Eu vim aqui só pra te não precisa convidar. Vamos dançar xiriri. Quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. É muita pressão no chão. Para um xiriri com você. Danilo da família real com a gente, obrigado. Vamos dançar xiriri. Quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Rubi. Xiriri, a gente dança assim. Você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Xerere, a gente dança assim. Aqui. Você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você... Nosso amigo Tony Gesso, obrigado, meu irmão. Descendo, vai descendo, caqueado, caqueado em Salinas. É o nosso Rubi! Lendário Rubi! Olha a pressão! Até de manhã, meu irmão! Olha, meu amor, estou sozinho, eu preciso... Quem me dera! Carinho, e o que eu quero é te amar. Pois aqui esse brega está rolando lá no meio do salão. E o que eu quero é dançar. Quero, por favor, dançar contigo. Quero afogar essa paixão. Quero conquistar seu coração. Eu e você nesse salão. Segure forte a minha mão. Olha, gente, tem uma criança perdida aqui na frente da nave, dá um chego responsável, tá? Meu amor, o nome dela é Poliana. Eu preciso de carinho e o que eu quero é te amar. Pois é que esse break está rolando lá no meio do salão. Olha, traga ela que o papai dela já tá aqui atrás. Quero, por favor, dançar com... Toda a comitiva do Banuado, Balneário, Jutaí, Xantarém Novo. Valeu! Quero conquistar seu coração. Eu e você nesse salão, segure forte a minha mão. Apagado, isso aí não dá pra ler. E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria gerecar e não me deixava mais. Janilson Desguiado, Andrezinho da Nike já por aqui. Aquele abraço do Tubarão. E vai, vem. E vem. E vai. Nosso amigo César também, Denilson. O Paulinho, o César Rodrigo. Vai. Meu amigo Tito. É o nosso lendário Rubi. Ela me beijava, me abraçava, me apertava e dizia que adorava jerecar. Nunca vi ninguém na minha vida desse jeito. Nosso amigo Gleison, promotor de Aguazinho, nosso Aguazinho, você bem? Sua primeira dama, Thaís. Só na manhã por aqui, obrigado, hein? Eu só queria jerecar. E não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim, só queria jerecar. Nosso amigo Tatá, o Flávio também, o Wagner. Olha o anjo da galera, soube de Salinas. Tá todo mundo juntinho, obrigado, hein? Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas, ela só no jerecá. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecá. Sacude, taxista já na área. E o Bruninho Show, abraço aqui do Tubarão. Mas de mim, só queria jerecá. Mais uma! Dá-lhe, meu lendário! Quem é que lembra dessa Isalina? A cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Ricardo Corgo tá por aqui, campeão do MMA Salinas. Um abraço forte aqui do Tubarão. A cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais no além. Vem, chega mais perto, meu bem. E aí? Não faz. Arqueiro Berg do Rubi, a Vivian, Belzinha. Não. Essa galera aqui no arredo pé do lendário. Meu amor, vem pra mim. Repare, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não, meu amor, vem pra mim. Pare, repare, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não, meu amor, vem pra mim. Bora, mais uma, mais uma, mais uma. Só pra relembrar os bons tempos aqui no lendário. Nosso amigo Jorge Pedro, aquele abraço, hein? Gente, perderam uma identidade. Já tá aqui com o Tubarão. Mauriane Alves, alô Mauriane, a sua identidade tá aqui. Nosso amigo Silvânio, o Renan, galera do Checa Boteco, valeu! Rubi! Bunda. tempo gostoso, meu irmão. Olha, amigo Ferrugem de Macapá, motorista do Pretinho do Acará, meu irmão. Pega da zorra, é muito fácil de dançar. Cante, cante sem calar. O brega da zorra é muito fácil de cantar. Fala sério. Vamos falar sério. Voila! Ronaldo, essas poxa nenga, todas essas músicas do Rubi pra você, nenga. Ô Ronaldo, do brega da zorra, a galera já é fã, tá entrando devagar, mas tá entrando, mano. Vem dançar. Sinta o som que o Guanabara vai tocar. Com você a festa é pura emoção. O Guanabara é um show, é um show. Olha os meus amigos do quilômetro 42, o Loro e o Major por aqui. Vem dançar ao som do respeitado primeiro lugar. Padrão e qualidade, Guanabara é um show. DJ Tiago Lambada é a melhor seleção. Vem dançar ao som do respeitado primeiro lugar. Padrão e qualidade, Guanabara é um show. DJ Tiago Lambada é a melhor seleção. Som das estrelas, seja uma estrela. Vambora embora, mano, junta logo teus planos. E a baladeira, o popocô já vai zapar. Te passa logo o estrago, aquele passe corre. Toma choque, enche, garante, enxalina. Esse não esquece o paneiro de farinha, que é pra dar para a vizinha que vai lá nos acolher. O piquiá misturado com mangue, soba, falou com uma agora. Eterno Marquinho do Rubi aqui no Lendário, obrigado. Henrique, secretário de cultura, Júlio, valeu! Mas olha quem eu vejo, lembra da Raimundinha, filha da teta e do final. Olha, gente, pra você que perdeu o molho de chave, ei, não, tá aqui com o tubarão a sua chave, tá? Toma vai com o Piscilone no final. Deixa de ser tão fabulagem, mundiquinha, porque tu já fosse mini, sabe o que eu quero dizer. A gente ia banhando em garapé, e aí voltava a pé, e eu te botava pra gemer. Oi! Peixinho do Acará, Ana Lúcia. Casal considerado aqui do Rubi, muito obrigado. Nosso amigo Bibique, Bibico. Bora, Raíssa! A gente dividia uma cuia com farinha, com açaí, uma poção de não parar. Agora toda bosa, só curte você. Olha quem chegou no lendário, o Loro do Cuiarana. Seu grande amor, obrigado, hein? Um nojento que não tem educação. Vem como trato uma rica socialite. Eu vou logo, é da parte, te mandar para a prisão. Vambora embora, mano, junta logo teus panos. E a baladeira, o popocô já vai zarpar. A coisa ficou feia, a mundiquinha é brava. Pega teus tabus e vamos logo se mandar. É doido! Quando o diabo não vem, manda logo o secretário, meu. Quer nem saber? Anda na rua, cercada de segurança. Esqueceu da nossa infância e vai virar. É o nosso Rubi! O som que tem o poder de enfeitiçar o seu coração. Rubi! com quando e nunca o lê. A gente vai relembrar os bons tempos desse lendário. Atenção. Bora, Xalina! Assim, irmão, era assim. Lolo do Cuiarana. Esqueci minha covina na tua geladeira. Nosso amigo DJ Vitor já com a gente também. O homem da Carretilha Senal. E o DJ André o Mix. Obrigado! Show! Olha o caqueado! Vamos achar muito carinho toda a equipe Cobra d'Água, lá do Pop, já com a gente, aquele abraço aqui do YouTube, hein? Olha a xixa já no Rubi! E o lendário é show! Lendário! É o Caquiano! Guaiando! E agora aquela coisa não vai poner buena aqui. Bora, Gigi Boy, bora balançar, bora sacudir Salinas. Verão 2019 é muita onda do lendário, meu irmão! Yeah, buddy, move your body. Body, mi gente mía, latino el mundo, en alegría, vamos juntos a la montaña de mi patria dominicana, el acordeón, tocando fuerte, y esto es cierto, yo quiero verte, chocando cuerpo, mojando la ropa, así se goza, moviendo la cosa, maravilloso. Nosso amigo Zé Luiz das Bombas, Andrezão, todo mundo junto e misturado, aquele abraço aqui do Tubarão, pode crer. Papi, otra vez, llegó el negro de la joya, fulano de esta gozadera total. Eduardo Mercedes, tá com a gente, o Roger Mercedes, o Beto, família Mercedes aqui. Aqui. Taíno índio, caribeño, el fue que diseñó su pueblo, el fue que compuso su ritmo, merengue, abripiapa, su hijo, levante la mano, la buenos días, huya, tal amanecer, corriente, con mucha corriente, desorden, forma de repente. Quem é que tá feliz em Salinas? É o nosso lendário, meu irmão! Oi! Ai. Segura com essa aqui, ó! Nora, la bandeguinha, que llegó a la barrara. Ya tenía mujer mala de esa que matan los hombres. Ay, que mujer más mala de esa que matan los hombres. Melô da Chapatão na época. Chapatão, Chapatão. Como é que é? E aí, chão? Chapatão. Oi! Abraço pra equipe, pro álcool, nosso amigo Ronaldo Guilherme, o Reginaldo Fernando, a Patrícia Bibica, a ideia Viviane aqui! Bora beber, bora ser feliz. Verão 2019 em Salinópolis. Prefeito Paulo Henrique tá de parabéns. Oi! Só pra pra dar uma sentadinha, ainda tem DJ de novo, hein? Ainda tem o Gilmar Santos pra fazer a nossa onda aqui do Rubi. Alô, Xarina! A história das aparelhagens no Brasil. Este é o Todo-Poderoso Rubi. Poderoso. O som que bate forte. Cadê o grito das mulheres solteiras de Salinas aí? Tem poucas mulheres solteiras em Salinas hoje, é? Cadê o grito da mulherada solteira aí? Elas querem dançar e o Rubi vai detonar. Bora lá! Bora fazer uma viagem no tempo. Tempo do lendário. Assim, ó. As mulheres solteiras fazendo o charminho no Rubi. Os homens, todo mundo olhando. Os casados curtindo com a gente. Um, dois. Toda a galera do bairro Bom Jesus, a Tasha Regis, Janil está com a gente, a Lene Souza e a Alessandra curtindo bebendo todas, obrigado. Rubi. Força, segurança, aquele abraço aqui do Tubarão. Um, dois, três, já! Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Salinópolis, as contas bem com a gente. Obrigado, hein? Bora, Vitor Brachão! DJ Andrew! Mix cheio do seu amor, obrigado! Bora, Louro do Cuiarana! Olha DJ Salinas aí! A gente põe pressão, detona nesse lendário. DJ Tubarão, DJ Boy Jarinho, mestre DJ Gilmar. Cadê a galera do Paixandu aí? Galera do Paixandu tá muito fraca, hein? A galera do Paixandu vai pegar uma peia do rimo agora, quer ver? Vou dar mais uma chance pra galera do Papão. Cadê a galera do Paixandu aí? Cadê a galera do Papão aí? E a galera do Clube do Rimo? Bora, galera de Salinas! Rubi! Rubi! É muita onda, é muita pressão! DJ Nilson Show, também a Dani, o Nelsinho Guga, a Paty, o Nato, a Tana tá com a gente. E o Berg só lembra do caldeirão do Alan. Nossa amiga Fipe, a melhor cabeleireira lá do distrito, tá com a gente também. Aquele abraço aqui do Tubarão, pode crer. DJ Raio do Mix, ele que vai fazer a social no Machadinho. Senhoras e senhores, bem-vindos. Eu sou o DJ. Sim, eu sou aqui na balada esquentada. Na partida, bem-vindos. Eu sou o DJ. Sim, na balada esquentada. Eu sou aqui. Lendário Rubi! Rubi! Tem alguém do Paixandu aí? Papão, meu irmão! Brasil! Tem alguém do Paixandu aí? Paixandu! Sai do show! Sai do show! A torcida do Papão! Sai do show! Sai do show! A torcida do Papão! A equipe das fotos G3 aqui atrás, na moral, hein? Sai do show! Sai do show! A torcida do Papão! Paixandu! Paixandu! Paixandu! Paixandu! Sai do show! Sai do show! A torcida do Papão! Equipe Salinas Bike, dá com a gente também, pode crer! Se você acha que já ouviu tudo, isto é só o... Cadê o grito da torcida do Remo? Tem alguém do Leão aí? Nosso amigo Tony Gesso, valeu! O consagrado. Tem alguém do Leão? Torcida do Leão. DJ Moisés, pra você, só quem tá feliz, bate na palma da mão, só quem tá feliz, vai dançar no Rubi, assim ó, amorosa, rainha do fã, poderosa, olha de dia, chama viagem, meu irmão, Circuito São Verão na Praça 2019, realização Prefeitura de Salinópolis, organização do Sertão Sal, patrocínio, poderosa. Glacial! Liberal e deputada Paula Gomes! Que coisa boa! Nosso amigo Ferrugem Macapá, motorista Prestinho do Acará! Motorista do Prestinho do Acará, tá com a gente, valeu! Vibrar no meu estilo vai e vem. Minha gata tá doida, vou te dar beijo na boca. gente. Um abraço ao Paulinho dos Pura Olho, lá do Cachoeiro de Belém, tá com a gente, valeu. Cadê o grito das mulheres solteiras?